olhares fascinados para ver esse androide de beleza alucinada. Beleza! Hip hop do posto sem exaurido, desfila com pompas toda a sua libido, deixando pessoas de queixo caído quando alguém a chama de querido. Macho com cara de Luma de Oliveira, segura pro copa toda sexta-feira. Macho com cara de Luma de Oliveira, segura pro copa toda sexta-feira. Seu corpo não tem trégua, é sexual. Faz ponto numa esquina, perto de um sinal, entre mendigos e indigentes. Oliveira, segura pro copa toda sexta-feira. Macho com cara de Luma de Oliveira, segura pro copa toda sexta-feira. Ela quer ser visualizada e consumida por um centurião cheio de tesão. Pela beleza de sua vaidade, pelos bacanais da cidade, ou por um voyeur de plantão. Por um voyeur de plantão. Por um voyeur, yeah. Macho com cara de Luma de Oliveira, circulava por Copacabana toda sexta-feira. Macho com cara de Luma de Oliveira, circulava por Copacabana toda sexta-feira. Beautiful design.